periferias de Sorocaba, Vila Carol, Mineirão, Rodrigo, Nova Esperança. Ha! A esperança que temos é lutar e mudar tudo isso que passamos. Sentimos e vivemos. O sentimento é revoltado ao acordar e olhar nossas crianças logo de manhã. Estão brincando inocentes com a barriga vazia. A sua mãe no tanque lava roupa todo dia. Seu pai, coitado, quebrado. Fico até sem palavras, sem o que dizer. Da miséria, o que o povo vai fazer? O seu doutor não é pra dar risada. Trabalhamos todo dia, pedimos toda hora para que Jesus não deixe o nosso povo morrer de fome, nos tire da miséria e da pobreza. Mas a riqueza não é bem o que queremos. O que queremos é o que é nosso por direito nesse mundo em que vivemos. Favela pede paz nesse mundo em que vivemos. A todas as quebradas apresento Sorocaba. Atitude e respeito aqui não pode faltar. Se chega na humildade será respeitado. Se não souber chegar o gatilho vai disparar. A todas as quebradas apresento Sorocaba. Atitude e respeito aqui não pode faltar. Se chega na humildade será respeitado. Se não souber chegar o gatilho vai disparar. Essa é a nossa área, mano. Então por que não lutar pelo que queremos? A nossa vida vai continuar nessa violência, miséria, polícia no nosso caminho, onde quer que a gente vá, nós iremos cruzar com esses canalhas, escravos do sistema. Só levamos desvantagem batalhando desse jeito. Preto mano que é suspeito e é por isso. Vocês sabem disso, mas falamos pra vocês. Levante a cabeça, batalhe com orgulho a sua honra. Com respeito que vocês merecem, não esquece, o respeito verdadeiro prevalece. Se mancou, caguetou, vacilou, você sabe o que acontece. Vila Barão, Vitória, Laranjeiras, Mineirão, B.15, Ipiranga é só irmão. Sai fora os canalhas, pra todas as quebradas. Chega de migalha. Se ligou, canalha. Na humildade não dá falha. A todas as quebradas apresento Sorocaba. Atitude e respeito aqui não pode faltar. Se chega na humildade será respeitado. Se não souber chegar o gatilho vai disparar. A todas as quebradas apresento Sorocaba. Atitude e respeito aqui não pode faltar. Se chega na humildade será respeitado. Se não souber chegar o gatilho vai disparar. Não façam como eu. Larguei o meu barraco pela rua. Na noite é muito dura. No meio da maldade, do frio que aquece, é a cola, é a lua. Olha, eu também deixei a escola para se formar no crime. Não era o que eu queria, mas fazer o quê? Moleque, na rua a atitude é com você. Se na rua eu não roubasse, eu não conseguia sobreviver. Mas nem por isso eu deixei rolando. Nunca fiquei marcando e nem fiquei sentado, vendo o tempo passando. E agora construto, estou aqui só cantando. Só cantando para o povo humano, que é sofrido e bota fé na sua fé. E até se humilha para não morrer de fome. Acorda todo dia na rotina da matina, só pra ao menos trazer ao seu filho o pão e o leite. É Deus, deu uma luz à minha gente, ó meu povo do Brasil. Nossa gente é muito batalhadora. Ninguém ajuda não. E nas emissoras aparecem vários cuzão, só dizendo ajudar, mas não ajuda não. Periferia de Sorocaba, nossa quebrada é essa, mano. Por aqui que eu cheguei, por aqui que eu cresci, por aqui me levantei e também perdi os meus parentes e meus trutas também. Mas nem por isso eu parei no tempo da correria. Pelo movimento do nosso povo, queremos hip hop crescendo sempre mais. E os trutas aqui, periferia, eu quero paz. Para todo o Brasil. A todas as quebradas apresento Sorocaba. Atitude e respeito aqui não pode faltar. Se chega na humildade será respeitado. Se não souber chegar o gatilho vai disparar. A todas as quebradas apresento acreditar, irmão. O sofrimento do nosso povo está exposto aí nessa música. O gatilho que dispara não pode ser a arma de fogo que o próprio povo se mata, e sim a rajada de palavras contra uma sociedade desacreditada e poderosos políticos que só dão falha, roubam a nação e essa justiça não faz nada, nada.